Não imagino os ouvintes da Boa Nova a vantagem que temos às vezes de repetir amigos que vamos encontrando, neste caso fazem, caso tocam, amigos que vamos encontrando no mundo da música e que no final das entrevistas, quando dizemos temos vontade de voltar a falar com eles, não é mera retórica, é mesmo vontade que isso aconteça. E com a Naifa, com quem gravámos já uma vez, é grato de facto saber que, enfim, não deitaram por terra aquilo que bem vinham fazendo e que a circunstância da morte de um dos membros, e que todos bem conhecem, e que estava muito ligado não só à Naifa, mas que seguramente para o público português um legado em termos musicais, não só com a Naifa, mas com todo o conjunto de sítios onde passou, normalmente os sitiados. E, claro, se bem o disse, bem volto aqui a falar, tendo em conta que lançaram no ano passado, em maio, aliás, já em maio de 2010, um livro DVD biografia, que fomos aqui falando aqui da Boa Nova, era com alguma ansiedade que esperávamos, seguramente, que viessem aqui novos discos. E eis que temos então um novo álbum, Não Se Deita Comigo, Corações Obedientes, que vem muito na senda do que tinha sido a Naifa até aqui, o que faz com que, ainda que sem João Gardela, tenha uma linha condutora que é muito interessante e que desde já damos parabéns. E os parabéns são endereçados a quem está connosco, ainda que seja de telefone, falamos com a Maria Antónia Mendes, que já nos permitiu chamar de Mitó, já da outra vez, e então tomamos esse abuso. Mitó, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigada. Mitó, dizíamos então de facto que é com muito grato prazer que vamos divulgando aqui na Boa Nova este Não Se Deitam Comigo, Seus Obedientes, este vosso novo álbum, que traz uma Naifa renovada, revitalizada, digamos assim. É assim que se sentem? Sim, nós de qualquer maneira, a digressão que fizemos há 2 anos, que já foi de homenagem ao João, depois da morte dele, que serviu para também fazer o lançamento do livro autobiográfico acerca da banda, juntamente com o DVD do concerto ao vivo. Essa digressão de facto serviu para fechar um ciclo, foi uma digressão, essa sim, de luto. Portanto, foi um ponto final num período da vida da banda. Agora, de facto, este disco novo é um marco da segunda fase da vida da banda, e de facto a Naifa revitalizou-se, sem dúvida, ressuscitou, porque agora sim temos temas novos e pronto, renascemos, de facto temos a considerar assim. Viste que os dias não passavam disto e viste bem. Desse lado do céu tens o melhor mirador. Sobre a madrugada, se encontrares o pintainho que sepultamos de segredo e lágrimas, pede-lhe o arco da sua asa. Entretanto, vou montando o telescópio. À vista, combinamos um gelado. Viste que os dias não passavam disto e viste bem. Desse lado do céu tens o melhor mirador sobre a madrugada. Quando puderes, nas noites de lua nova, pacotes de chuva miúda, gosto de haver de calcada terra. Entretanto, vou montando o telescópio. Ponho-te à vista. Telescópio, põe-te à vista, combinamos um gelado. A edição física deste só chega já para o final de março às lojas, sendo que já é possível encontrar respeito aos concertos. Concertos esses que começaram, ou que eu julgo saber, no dia 2 de março em Arcos de Valdevez, mas se vão prolongando, eu já conheço pelo menos datas até maio, no Faial até. Sim, sim. Aliás, a digressão encerra exatamente no Faial dia 5 de maio. E começou no dia 2 de março em Arcos de Valdevez. Eu noto também que, além de poder encontrar o disco nos espetáculos, também podem pedi-lo para o eletrónico. Sim, sim. Uhum. O mail é geral@produtorsassociados.com. Uhum. E podem pedir o disco para os produtores associados, que recebem pelo correio em casa, à moda antiga. Uhum. Agora, já que falamos em moda antiga, sabemos que vai haver também uma edição ainda que limitada em vinil. Exatamente, já é a moda antiga. E então teremos um ritual de ouvir a Naifa tirar dentro de uma capa em papel e de capa plástica, colocar a agulha. Exatamente. Esse revivalismo também faz parte deste universo da Naifa. Não é bem um revivalismo. Todos, pelo menos a maior parte das pessoas, deveriam saber que, quando se começaram a utilizar CDs, a qualidade do som baixou consideravelmente. Uhum. O som do vinil tem outro corpo, ou seja, o vinil tem outro som. E, felizmente, cada vez mais pessoas voltaram a ter giradiscos. Muito devemos isso à moda, não sei se é moda, mas à crescente onda de DJing que assistimos. E, de facto, ainda bem que cada vez mais pessoas têm giradiscos. E, portanto, se mais pessoas têm giradiscos, a Naifa, que está sempre em cima dos acontecimentos, resolve lançar um vinil. Sim, quem tem giradiscos pode ouvir o disco com melhor som, com uma arte final também um bocadinho diferente. De facto, também não nos desagrada o facto de ser um objeto com alguma antiguidade e com mais qualidade também. Sim. E com vantagem de ter uma mancha de trabalho em termos gráficos muito superior do que o primeiro CD. Isso sempre foi também um ponto que sempre quisemos acentuar na Naifa, claro. Estou à espera, mais uma vez, de ser gentilmente votada ao meu lugar de amante intensa, grata e gozada. E é melhor que fique assim, nem me queixo inconveniente, sou para todo o protocolo e, além disso, algo demente. Todos. conta que o disco está aí para venda, nós temos sempre esta mania de querer que as pessoas se pronunciem no que respeita à parte das vendas. Hoje sabemos o que é que as vendas são, o que é que elas representam em termos de bandas, tendo em conta a crise, o download pirata, tudo aquilo que lhe está associado. Para a Naifa, há alguma preocupação com isso? Claro, nós se não nos preocupássemos éramos tolos, não é? Quer dizer, isto é a nossa vida, nós trabalhamos, as pessoas nem imaginam o que se trabalha para apresentar um CD como este. É claro que isso nos preocupa, mas ao mesmo tempo que nos preocupa também não vamos meter a cabeça debaixo da terra como as avestruzes, e nós precisamos de olhar à nossa volta e perceber e pressentir a mudança dos tempos. Isto que está a acontecer, nós já sabíamos que isto já foi mais do que anunciado, isto é a crónica de uma morte anunciada. Exatamente. Cada vez se vendem menos discos, cada vez as secções de discos das lojas como a Fnac encolhem mais, e portanto nós há muitos anos que sabemos disto, que é através da internet que a coisa cada vez está mais difundida, e que uma banda é nos concertos ao vivo que vai conseguir o sustento, digo assim. Mais sustento. É claro que também estamos de acordo com modos de contornar esta questão, desde que também, quer dizer, há maneiras e maneiras de contornar a questão, não é? Acho que às vezes também se exagera um bocadinho na maneira como se pretende taxar os downloads ou as, por exemplo, eu pessoalmente, portanto não falo agora em nome da Naifa, mas acho um absurdo aquela questão de ter de se pagar uma taxa sobre cada disco rígido, porque quer dizer, estamos a partir já do início que todas as pessoas fazem pirataria, isso é absurdo. Enfim, acho que isso era um tema que merecia uma discussão nacional, claro. E sim, mais para um guião profissional que os músicos e os artistas em geral não têm. Exato. E depois caímos em extremos, como a falta de diálogo cai em extremos, não é? Claro, e depois cai-se extremos e a medidas completamente absurdas. Acho que nós músicos temos de perceber que de facto as coisas mudaram e temos de perceber como é que nos podemos adaptar a essa mudança, mas de qualquer maneira as pessoas também têm de entender que se querem música bem feita, não podem viver de música amadora, têm de se gostam de boa música, têm de entender que um bom músico deve ser um músico profissional, porque tem de dedicar muito tempo a isso. E se queremos boa música feita por músicos profissionais, os músicos têm de, e os autores têm de ter como sobreviver disso. Portanto, isto é uma discussão que se calhar merecia mais seriedade e mais tempo. Gosto da cidade e da publicidade. Campo e do vento, gosto do mar e do lar, gosto do ar e do nadar, gosto de ti e de ti. Quando partires, se partires, terei saudade. Quando ficares, se ficares, terei saudade, terei sempre saudade. Gosto do campo e do vento, gosto do mar e do lar, gosto do ar e do radar, gosto do céu e do chapéu, gosto de ti e de ti. Quando partires, se partires, terei saudades. E quando ficares, se ficares, terei saudades. Quando partires, se partires, terei saudade, terei sempre saudade. Curiosamente, a Naifa aproveita também aquilo que de bom traz as novas tecnologias e podem, desde logo, disponibilizar para iPhones, iPads, Androids uma aplicação para download gratuito na App Store. Esta divulgação, não só destas 11 músicas deste novo disco, e como as imagens que ilustram que já iremos falar sobre elas, assim como músicas dos discos anteriores, é também a consciência de que é preciso explorar estas novas maneiras de chegar às pessoas. Claro. Aliás, quando falava há pouco que nós não podemos ficar fechadinhos na redoma de como funcionava há uns tempos atrás, é exatamente isso. Nós temos de estar atentos ao que está à nossa volta, às novas ferramentas que temos para chegar até às pessoas. Essa aplicação para iPhones e para Androids não é uma aplicação onde se descarreguem as músicas de graça para as ter sempre disponível. Uhum. Portanto, as pessoas podem ouvir as músicas apenas em streaming, mas podem desde já ter contacto com o nosso trabalho. E pronto, e é desejável que, além da aplicação, as pessoas adquiram também o CD, o LP. Tão cansada de engolir comprimidos sem dormir, do meu sexo que se embota, do meu coração que se esgota, esticado no horizontal sob uma agulha sensual. E a sopa na panela embacia minha janela. Só no golfo calo, onde foram, estavam loucas, queriam coisas, eram loucas, queriam chique, eram pedras, queriam arte, eram merdas, tentando o voo, eram estacas, em riste, eram farpas. E a sopa na panela embacia-me janela, e sorvo, mas sem palato, sem ter forças para o salto. Coração que se esgota, esticado no horizontal, sob uma agulha sensual. O meu sexo que se embota, o meu coração que se esgota, e a sopa na panela embacia-me na janela. Sem palato, sem ter forças. disse há pouco que íamos falar da componente gráfica e guardei para um item específico esta nossa conversa, porque vocês lançaram uma proposta para, enfim, que foi captada por gráficos, fotógrafos, artistas plásticos, para ilustrar precisamente este disco. De onde é que surgiu a ideia e estavam à espera de uma recepção tão interessante da parte destes produtores? A ideia não foi uma ideia também despegada no tempo, foi apenas mais alargada. Ou seja, a Naifa, desde que existe, sempre colaborou com outros artistas. Uhum. Portanto, a nossa arte, digamos, não se limitou à música, desde o início. E mesmo na música tem sempre participações no que diz das letras, escolhem autores, etc. Ou seja, começando por aí, os poemas não são nossos, nunca foram. Nós vamos roubar poesia contemporânea já editada de autores contemporâneos e roubamos esses poemas, musicamos e só depois é que pedimos autorização. Portanto, começa por aí. Portanto, a Naifa não arranja umas musiquinhas, umas letras de ela própria. Nós vamos buscar poesia já editada, contemporânea. Portanto, aqui a primeira colaboração, isto desde o início. Depois, sempre houve uma grande preocupação também com a parte gráfica da banda. Quem nos acompanha, recorda-se que a capa do nosso primeiro disco é uma ilustração do Amadeu de Sousa Cardoso. Uhum. A capa do segundo disco também é de uma artista plástica que nos fez passar uns desenhos que ilustravam muito bem o ambiente do disco. A capa do terceiro disco foi também de outra artista, nossa amiga, que fez a pedido até o desenho. Entretanto, o nosso livro autobiográfico fundava-se apenas nas fotografias que o fotógrafo, nosso amigo, fez durante toda a vida da Naifa, ao lado do João Guardela. E também nos testemunhos dos nossos, não quer chamar fãs, mas dos nossos amigos. Sim, mas é só o modesto é que impede dizer fãs, porque são fãs. E já lá iremos, que é uma banda de culto, mas já lá iremos. Dos nossos amigos que foram deixando ao longo do tempo na internet, nos nossos blogs, as suas mensagens. Portanto, o livro baseava-se só nisso e também com um DVD, um belíssimo DVD, do trabalho da Cláudia Varjão, que é uma realizadora também contemporânea portuguesa. Ou seja, nós sempre colaborámos com outras artistas. O nosso trabalho sempre fez sentido numa colaboração aberta a outras artistas. Bem como o primeiro disco até tinha outros vocalistas, porque não era só eu a cantar, tinha a participação de outras pessoas, nomeadamente o vocalista dos Ramps. E chegado ao quarto disco, decidimos que essa colaboração deveria ser aberta a todo o país e que não deveria ficar no nosso grupo de amigos. E foi, portanto, o passo foi apenas esse, não é? Porque a colaboração com outros artistas sempre fizemos. E então lançámos o apelo no Facebook e no nosso site a todos os artistas plásticos, fotógrafos, enfim, ou amadores, simplesmente amadores, que quisessem aliar-se a nós. Nós disponibilizámos os poemas, que na altura já tinham música, mas ainda não era divulgável, e as pessoas inspiraram-se no poema e apresentaram o que quiseram. De facto, como referiu, recebemos muita coisa, foi muito difícil escolher e a maior parte das coisas surpreenderam-nos pela qualidade que tinham. E pronto, acho que ficou um belo trabalho final. Ouço ainda os corpos a vincar a noite, um campo minado de corações tristes, explodindo o rosto na parede. Foi talvez a nossa última canção. E nas caras se perdiam novos nomes. Voltei a ela muitas músicas depois. Foi tão canção, o coração que me deixaste é uma casa difícil de habitar. O coração que me deixaste é uma casa difícil de habitar. A própria escolha do nome do disco, Não Sei Da Comigo, Corações Obedientes, traz-nos desde logo para um universo pouco sereno, um bocadinho de cortar a naifa. Exato. Essa é a linha condutora que me parece que existe nas letras. Sim, sem dúvida. O universo naifa, se assim podemos chamar, é um universo, tal como disse muito bem, muito pouco sereno, mas ao mesmo tempo não exaltado. Ou seja, é um universo de uma inquietude pacífica. Talvez, sim. Sim. E isto foi expressa no momento, garanto que não a pensei. Há tanto tempo eu trazia um vestido curto. Eu à frente sem reparar, deixava as pernas ao desamparo do teu agrado. Tínhamos bebido ao meu futuro, era uma fuga do teu presente. Disco que me deste por se me assistes, agitava seriamente de escapar. Eu fazia 20 anos, tu relanceavas minhas pernas. Eu abandonava a adolescência, nem olhar para trás. Tu miravas minhas pernas de eu fazia Vamos então abordar aquilo que nos parece que seja aquilo que é o universo da Knife, uma vez que falou no termo universo. Exato. Existe efetivamente uma ideia de que é uma banda de culto. E isso vem desde o primeiro disco, ou seja, há pessoas que os seguem. Não têm essa ideia que há pessoas que estão à espera, ou que estavam mesmo à espera do Não Se Deitam Comigo, Corações Obedientes? Sim, sim, nós de resto, aliás, porque essas pessoas são... essas pessoas falam, comunicam. Nós, durante este tempo que tivemos parados, fomos sendo muito abordados pelos nossos seguidores, se a gente lhe pode chamar assim, porque eu não gosto nada da palavra fãs. Fomos muito abordados por esses nossos amigos e seguidores que nos perguntavam e que nos diziam: não parem, continuem a trabalhar. E aliás, isso já se nota. Nós nos primeiros só fizemos dois concertos, mas nota-se que nesses dois concertos tiveram pessoas que vieram de longe. Isso é sempre bonito, a gente saber que veio uma pessoa de muito longe para assistir aos primeiros concertos. É uma sensação muito reconfortante. Exatamente. Não é uma pessoa que está lá de oportunidade, veio porque quis. Exatamente, não é? Veio mesmo porque quis. Tanto tempo casta, apenas admirada. Tanto tempo casta, nunca amada. Agora, de dia impaciente, conto as horas que impedem a tua chegada. Virás, como sempre, trajando o manto do homem invisível. De noite vens velar, vens velar o pranto previsível. Promessas leves, que a dor é breve, preliminar do amor que me atravessa. Agora falar, precisamente, porque é justo, falar de quem estamos a falar em termos de letras. São textos de Adília Lopes, Ana Paula Inácio, Margarida Valdegato, Maria do Rosário Pedreira e Renata Correia Botelho. Exato. Esta escolha obriga-vos a enfim, que se sentem para escolher, ou são leituras de circunstância que depois vão agrupando com este fim específico? É um misto das duas coisas. Mas a maior parte das vezes são leituras de circunstância, mas claro que na altura que nos predispomos a trabalhar no disco novo, as leituras de circunstância crescem, não é? Portanto, vamos avidamente procurar autores desconhecidos, autores novos, contemporâneos, que estejam a começar e que tenham livros novos e que, etc. E pronto, entretanto, o grande salto para a construção deste disco foi dado com a descoberta da autora Margarida Valdegato, que assina 6 dos 11 poemas do disco. De facto, quando descobrimos a Margarida, percebemos qual era o universo em que este disco, à volta do qual este disco iria girar, e pronto, e essa foi a alavanca de desbloqueio para o trabalho do quarto disco. E já que falamos na banda de culto, há quem lhe dá o epíteto, e no caso acho muito bem, de que Maria Antónia Mendes é uma diva involuntária. Não sou. Eu vou-lhe dizer onde li, isto é um texto de Rui Laje. Eu sei. De Rui Laje é um grande maluco. Eu não sou diva nenhuma. Quer dizer, ele era um grande maluco, mas o Rui Laje, de face à justiça, é um grande escritor português. Exatamente. Eu admiro muito, muitíssimo. Eu sim, não é uma diva, mas é uma personagem que todos os portugueses deviam conhecer. Quem está a ouvir a conversa, se não conhece, faz favor de ir investigar. É um grande poeta contemporâneo português. Temos sempre a esperança que as pessoas que nos ouçam, enfim, que esta conversa seja, acima de tudo, um despertar de consciência. Ora não é? Bem. Também, claro. Se não fosse, perdíamos um. Bem precisamos que as consciências despertem em Portugal. Bem precisamos. Livra-me das tentações de fugir ao fisco e que em fevereiro pague sempre os meus impostos. Afasta-me do supérfluo e da vaidade, e recorda-me que um dia hei de ter hemorroidas. E não me deixes cair no pecado da ideologia, para que não leve com o proletariado. Guia-me pelos caminhos do amor até um centro onde o amado me acompanhará a experimentar um a um cada vestido. Onde o amado me acompanhará a experimentar um a um cada vestido. Experimentar boca de vestido. Onde o amado me acompanhará a experimentar uma boca de vestido. Quando alguém canta uma coisa como "O Éden fechou para mudança de ramo", está à espera que as pessoas o interpretem como? Não sei. Eu quando canto tenho a minha própria interpretação, mas se calhar que falar em despertar consciências, isso desde o início da nossa vida também sempre houve esse objetivo, não é? Que as nossas canções pudessem despertar algumas consciências. Eu acho que os momentos que estão a viver em, presentemente em Portugal tornaram esse acordar, tornam esse acordar cada vez mais urgente. E se as pessoas ao ouvirem o Éden fechou para mudança de ramo, não está escondido no jazigo, quiserem de repente despertar essa consciência do que está a acontecer, isso agradava-me bastante. Foi como amor aquilo que fizemos. Sem manhã, sujeitos ao presente, os dois carentes, foi logro aceito quando no... Foi circo a circo, gesto estilo, termos juntos, sexo com ternura, foi candura. De aparato e de sigilo. Temos aqui uma fase mais prática, que é a fase dos desafios. Sim. E que deixamos assim. Imagino que vem ao Oliveira Hospital fazer um concerto. Uhum. E que lhe permitem trazer consigo, ou melhor, até que lhe pedem que tragam consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que iria convidar? Já me fez este desafio. Exatamente, outra vez. E eu, como sou concentrâneo, quero saber que diferenças vão da Mitó de algum tempo atrás. Muito bem. Então, no Portugal de 2012, eu convidaria, sem dúvida, para fazer um concerto comigo uma banda chamada Osso Vaidoso. Mal, agora já me está a deixar mal visto porque não conheço. Não conhece? Não, é verdade. Vai investigar. Pois, depois, claro, claro. Aí está uma consciência desperta. E irem saber quem são os Osso Vaidoso. Osso Vaidoso são a Ana Deus e o Alexandre. Falta-me o apelido dele. Soares, talvez, não? Alexandre Soares. Aí está. Então, mas, aí já sei. Ana Deus, ex-BAN e Tristes Tigres e não só. Exato. E Alexandre Soares, ex-GNR. Exatamente. Pronto. Portanto, estão a fazer um trabalho muito engraçado, se chama Osso Pai do Osso. Até ficar toda roxa, a natureza meio erva formivente, subidora, urticante, voadora, rastejante, tribal, de tal maneira que fito a abordagem de um mosquito a longe já. Agora para a segunda banda, deixa-me aqui um bocadinho indecisa. Há uma personagem que eu gostava imenso de ir buscar, que não sei como é que ainda ninguém se lembrou da existência da senhora no ano de 2012, que é a Tonisha, que ainda se há de fazer justiça à Tonisha. Não me importava nada de cantar com a Tonisha. Será sempre pouca, tenho sede de viver. Mas, se calhar, mas isto sou eu pessoalmente, a mitotonista. Porque, se calhar, ao lado da Naif, além dos Osso Vaidoso, ficaria muito bem os ressuscitados também das cinzas, Ornatos Violeta. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. Ornatos Violeta, que terão reeditados agora os seus discos e que vão ter um concerto ou conjugo lá para o final do verão, não é? Exatamente, portanto, os dois ressuscitados também não ficava nada mal. Muito bem, muito bem. Há aqui alguma esquizofrenia, mas depois falaremos mais à frente. E agora o desafio é outro. Vem uma banda internacional, também já lhes fiz outra vez, e agora querem convidar a Naifa para fazer a primeira parte ou para integrar o concerto deles. Uhum. De quem gostaria muito que partisse esse convite. Ora, muito bem, então bandas internacionais. Eu tenho assim um gosto um bocadinho alternativo, portanto eu acho que lhe vou dizer nomes que também vai... Pronto, que toda a gente que me está a ouvir vai ficar assim... Muito bem, é um desafio. Ora, bandas internacionais, onde a Naifa se encaixava muito bem a fazer a primeira parte, teríamos então os Dirhus. Conheço, talvez já não é. Ah, está a ver? Assim. Dirhus. Exatamente. Os únicos portugueses que conhecem Dirhus. D-E-E-R-H-O-O-F. Mais uma coisa para os nossos ouvintes investigarem, que é, acho que havíamos uma primeira parte linda. aqui das bandas que eu mais gosto. Pois isto é um bocado complicado, não é? Bem, claro, já para não falar nos Radiohead, que vem este ano, ótimos alives, para o qual eu já tenho um bilhetinho também. But I'm a creep. Portanto, o Radiohead, se nos quiserem convidar para fazer a primeira parte... Teríamos um creep com a naifa. Exatamente, um creep com a naifa. Muito bem. Agora, o desafio é o outro. Imagine, e creio que também se recorda, imagine então que vai haver um distributo a uma banda nacional e que querem que a naifa faça uma versão para este distributo. Estamos a falar de que banda e já agora que tema que escolheriam? Bom, assim, o primeiro nome que me veio à cabeça... seria, como é óbvio, um disco de tributo a João Guardela. A música vai ser muito difícil de escolher. Imagino que seja. Entre Os Sitiados, Megafone e Naifa, para não falar de Linha da Frente, que foi um projeto que só teve um disco. Mas exatamente. Um saudoso disco. Exatamente. Não posso adiar o coração, estou agora a recordar. Sim, exatamente. Vai ser difícil escolher que música que deveria musicar, mas eu gosto particularmente do tema Saudade, dos Sitiados. Saudade, Sitiados. Bem, chegamos aqui, e isto, o tempo não perdoa, que é isso, conversa com mais cerejas, chegamos ao final. Ora bem. E agora, que está, ainda que seja uma pergunta extemporânea, tendo em conta que estão a lançar um disco, assim, que desafios encontra a Naifa pela frente? Vários, muitos, muitos desafios. Ser músico ou artista em Portugal é um desafio enorme no ano de 2012 e daqui para a frente. Os artistas vão enfrentar o fecho da maior parte dos teatros municipais que tinham sido revitalizados e abertos. Os artistas vão enfrentar pouca disponibilidade económica das pessoas para consumirem cultura, porque, como é óbvio, o pouco que existe, se chegar para a comida, já é uma sorte. Os artistas vão enfrentar um clima muito, por outro lado, um clima propício para a criação artística, mas não vai ser fácil. Portanto, os desafios da Naifa, como todos os artistas em Portugal, vão sobreviver ao desinvestimento cultural que se faz no país, cultural e social e de tudo. E isso é um desafio de peras. Curiosa a tribo que formamos, sós que somos, sempre à noite pardos, fuzis os olhos, garras como dardos, mostrando o nosso senho mais feroz. Curiosa a tribo que formamos nós, mostrando o nosso senho mais feroz. Quando me ataca o ciúme, eu toda ardo, e pelos becos faço eco a voz. Esforço, estico e como outras de nós, de susto dobro e fico o leopardo. Ou ando nas piscinas a rondar e perco o pé com ganas sufocantes de regressar ao sítio que deixei, julgando ser mais fundo do que antes. A isto assiste a morte sem contar as vidas que levei, que levei, hoje já gastei. fico um leopardo. Quando me ataca o seu, eu toda ardo. De susto dobro e fico um leopardo. Ou ando nas piscinas. Uma vez mais, muito obrigado pela conversa e pelo despertar de consciências, como há pouco falámos, e creio que este recado final é sintomático disso, porque não são todas as bandas que vêm à Boa Nova dizer aquilo que lhes vai na alma, não é? E de uma maneira tão aberta, dar a entender que isto não é uma vida de dar-se um pontapé numa pedra e faz-se uma música, não é? Sim, não, de tudo. Um abraço, obrigado por tudo, Mita. Pois, falaremos mais vezes, seguramente. Espero que sim. Obrigado. A nossa porta está aberta. Não, não digas nada. A tua boca já me pertenceu. E agora tenho ciúmes. Tenho ciúmes das palavras. Que disseres será um beijo pousado nos lábios de outra mulher. Dor e mais dor, traição maior para quem acreditou que o teu amor era para a morte. Dor e mais dor, traição maior para quem acreditou que o teu amor era para a morte. Não, não digas nada. Não fales, tenho também ciúmes da tua voz. Não, não digas nada. Ouvir-te é ficar só uma vez mais.